amarradinho de cipó, pra uma casa na cidade, nem que seja um bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, fico só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. O Iambu, o Chitão e o Chororó. O Iambu, o Chitão e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste a coruja na cunheira do paió. Quando chego em entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Iambu, o Chitão e o Chororó. É o Iambu, o Chitão e o Chororó. Com a terra roxa, quando seca larga pó, na baixada do areião, eu sinto um prazer maior. Ver a rolinha andar no areião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Iambu, o Chitão e o Chororó. É o Iambu, o Chitão e o Chororó. Eu faço minhas caçadas antes do sair do sol. Espingarda de cartucho, capanga de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró bodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Iambu, Chitão e o Chororó. É o Iambu, Chitão e o Chororó. Sei de outras notícias que outro canta melhor. Meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala jeveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Iambu, Chitão e o Chororó. É o Iambu, Chitão e o Chororó.